faço lutas, aqui sou perseguido, aqui minha lágrima insiste a rolar. Mas algo me alimenta no sonho de encontrar o Redentor que vive está. Essa terra.